Panorama Agrícola para 5 de outubro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 5 de outubro, de lua minguante, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier, e o ditado é: voltar atrás é melhor do que perder-se pelo caminho. Uma dica gordurosa para você. Produtor pode prorrogar pagamento de custeio da maçã. E no quadro Aquanegócios, Antônio Carlos investe em ranicultura, um mercado aberto em expansão. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para fritar bacon, primeiro passe no leite e depois na farinha de trigo. Dessa forma, o bacon não espirra gordura e não encolhe. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Prorrogação do pagamento de custeio da maçã. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina informa que os agricultores que têm prestações do custeio de maçã 2010 vencidas ou a vencer podem prorrogá-las para pagar até 15 de fevereiro de 2011. Desde que não estivesse em condições de inadimplência em 1º de janeiro de 2010. O produtor deve procurar a agência do Banco do Brasil onde fez o financiamento para verificar as condições e, caso ache conveniente, fazer a prorrogação. A direção da FETAESC solicita às lideranças sindicais que informem os agricultores sobre essa condição. O prazo para solicitar a prorrogação vai até o dia 30 de outubro. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Panorama Agrícola de hoje vai Antônio Carlos conversar sobre produção de rã. E o entrevistado é Flávio Lolas, que é da RANAC, um frigorífico de produção de rã. Flávio, a ranicultura é realmente uma alternativa viável para a agricultura? Olha, Mauro, principalmente quando se fala do relevo do estado de Santa Catarina. Hoje, a ranicultura não vem para substituir nenhuma das atividades do agricultor que o agricultor executa na propriedade. Nossos objetivos aí com o projeto de integração em ranicultura é viabilizar essa agroindústria que está montada no município de Antônio Carlos, aqui em região da Grande Florianópolis, e empregar uma nova tecnologia permitindo que os agricultores tenham uma produção linear e lucrativa, tão lucrativa quanto qualquer outra já existente na propriedade. Uma nova visão e uma abordagem desse processo de criação de rãs em cativeiros, então a gente vem trazer isso para Santa Catarina com uma parceria com a Secretaria de Agricultura, é um convênio com a Universidade Federal de Viçosa, onde nós temos o professor Oswaldo Ribeiro Filho, é um especialista em ranicultura, que vem para Santa Catarina capacitar técnicos, capacitar agricultores, famílias, para poder trabalhar isso. E principalmente o que nós buscamos, Mauro, é trabalhar em cima das premissas e pontos negativos na ranicultura, que já aconteceram na ranicultura. Né? Dessa forma, nós temos aí um processo de criação de rãs na forma integrada, onde nós buscamos a viabilização de um círculo de crescimento sustentável na agricultura familiar da região. Novamente, então, a gente fala em ser uma renda extra para a família, e tão boa quanto qualquer outra já executada na propriedade. Em paralelo a isso, Mauro, nós viemos também com um projeto, junto com o EPAGRE, e aí sim o corpo técnico da EPAGRE, para desenvolver pesquisas na área de aprimoramento genético dos animais, processo de criação de rãs, e utilização de subprodutos. Por exemplo, a gente pode falar em pele, gordura da rã e a tripa da rã para fio cirúrgico, sutura interna. Bem interessante, Flávio. E quantas famílias do município hoje estão produzindo para o seu frigorífico? Mauro, nós falamos, atualmente, como o projeto está numa fase embrionária e numa fase inicial, nós falamos em, atualmente, falamos em 4 famílias integradas ao projeto, com RAM, e a meta nossa é chegar a 40 famílias, um tempo aí de 36 meses, a contar de agosto de 2010. O projeto se iniciou na Grande Florianópolis, pelas características climáticas e abundância de água da região, pela agricultura familiar, então a agricultura de pequenas propriedades, né? E que já tenham essa cultura de avicultura, que já tenham a cultura de processo de integração. Flávio, qual é a relação de demanda, oferta, procura? Como é que é o mercado da carne de rã no Brasil e no exterior? No Brasil hoje é uma demanda, eu diria, bastante reprimida. Nós temos aí vários estados do Brasil, entre eles o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, que seriam estados que têm uma demanda interessante, porém sem oferta de produto. Então, o diferencial da nossa empresa é a questão da oferta sem sazonalidade, que é um dos grandes problemas da ranicultura hoje, é a sazonalidade da produção. Nos meses de inverno não se produz rã, pelas características do clima, não há desova. Então, o que nós trabalhamos é assim, a RANAC detém a parte inicial do processo, que é a parte de fecundação, de fertilização dos óvulos, dos ovócitos das fêmeas, e a parte de abate. A parte do miolo desse projeto todo, desse processo de criação, parte de transformação ou recria do girino em imago, rãzinha, 6 a 12 gramas, é terceirizada, e a parte de engorda, onde se leva até um peso médio de 250 gramas, é feita também de forma integrada. O mercado, nós falamos, a nossa capacidade instalada da planta, a RANAC aqui em Antônio Carlos, tem uma demanda de abate de 10 mil rãs dia. Nós chegando nessas 40 famílias, de largada nós seremos os maiores produtores do Brasil, os maiores abatedores do Brasil. Se nós conversarmos aí com relação a mercado internacional, por exemplo, Estados Unidos, um cliente dos Estados Unidos tem uma demanda mensal de produto que nós teríamos que abater 15 mil animais dia. Canadá, na faixa de 16, 17 toneladas mês de carne. Então, não temos hoje, muito longe, para conseguir carne para oferta. Nós temos Argentina, Chile, Uruguai, para a gente poder trabalhar também essa questão de oferta de produto. E precisamos, sim, precisamos de agricultores comprometidos com o negócio, com o processo todo, para poder atingir esse segmento de mercado. E não falamos aí em Europa, não falamos em Oriente Médio, Dubai é um mercado aberto hoje. Então, o mercado existe, a demanda existe, não há oferta de produto. Hoje, se falarmos em competidores, os maiores competidores nossos no mercado internacional são os países asiáticos, um custo de produção muito baixo, porém sem nenhum controle na etapa de criação e de abate. Então, o nosso diferencial aqui é toda a rastreabilidade genética dos animais, rastreabilidade de lote, controle de ração. O objetivo da empresa é nós montarmos uma fábrica de ração com ração própria para rã, hoje se alimenta com ração de peixe, e viemos aí com uma bagagem e competência técnica que a Universidade Federal de Viçosa vem para nos auxiliar. Perfeito. Flávio, e o produtor que desejar investir na ranicultura, que tipo de investimento ele precisa fazer inicialmente? Nós temos alguns modelos para serem seguidos, então não se cria rã em lagoa, não se cria rã em alagado, em tanques, nada. Nós temos um procedimento padrão nosso da empresa, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa. O sistema de criação já está introduzido na região centro-oeste e funciona, e a gente vem trazer isso para o sul, só que de uma forma profissionalizada. Nossa meta de empresa, de projeto, é trazer para a ranicultura o profissionalismo da avicultura, da suinocultura, do gado de leite. Então é isso que a gente quer, trazer para a rã esse profissionalismo que existe hoje nessas famílias integradas, nas famílias produtoras. Com a rã, hoje a gente não tem isso no Brasil, é tudo muito solto. Cada criador de rã no Brasil faz todas as etapas. Com isso a gente tem consanguinidade genética, a gente tem cruza de pais com filhos, né? Então isso tudo vai retardando a agilidade no crescimento, a produtividade e principalmente o ganho do integrado, né? O ganho do produtor, o ganho da família. Perfeito. Flávio Lawless, da RANAC, Ranicultura, em Antônio Carlos. Muito obrigado pelas suas informações, Flávio. Abraço, Mauro. Obrigado. E a gente está à disposição via site. Nós temos o site, www.ranac.com.br. Nosso telefone aqui é DDD 48-3272-0012. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.